minha bombinha negra, homem preguiçoso, sono danado, levanta a mané, o capeta voa. Venha consciência, arranja o trabalho, a conta se cobra pra se embalar. Bebezinha, empurra do campo pra tirar a morrer. Deixa de descer, o quê? Vai cuidar da vida. E a boa minha nega, onde tem que todo o sono danado, levanta a mané, o paciente acuado. Aí foi o pedido do Aparecido de Souza, do bairro de Itaquera. Zé e Zilda cantaram de Donga e Baiano, Seu Mané Luiz. Para Araci Sene, da cidade de Osasco, Carlos Galhardo cantou de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela. A gente vai ouvir agora o pedido da Dulce Bizuz Abdul Mansur, que mora no bairro do Butantã. Ela quer ouvir com João Petra de Barros, Última Inspiração. Depois tem o pedido do José Jorge, que mora no bairro de Pirituba, e pediu com Francisco Alves, Aurora. E depois nós vamos ouvir o pedido do Enide José da Silva, da Vila Nova Cachoeirinha. Ela pediu com Francisco Alves, Malandrinha. Vamos ouvir. Eu sempre fui feliz vivendo só sem teu amor, mas o destino quis roubar-me a paz de sonhador. E pôs no sonho meu um olhar de ternura de alguém que mesmo em sonho roubou minha aventura. Sonhei com esse alguém noites e noites sem cessar. Alucinado, fui pelo mundo a procurar aquele olhar tristonho da cor do luar. Mas tudo foi um sonho, pois não pude encontrar. Mas na espinhosa estrada desta vida, sem querer um dia, encontrei com esse alguém que tanto eu queria. E esse alguém que mesmo em sonho eu amei com tanto ardor, não compreendeu a minha dor. Fui inspirado então na ingratidão de quem amava tanto, que fiz esta triste valsa, triste como pranto, que mata de aflição. Bem sei que esta valsa será a minha última janela sua amante ao som da da melodia apaixonada, das cordas do sonoro violão. Confesso ser esteiro à sua amada, o que dentro lhe dita o coração. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Acorda, minha bela namorada. A lua nos convida a passear. Seus raios iluminam toda a estrada, por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, oh bem querida. Ouvir bem junto a mim o som do pinho. E quando a madrugada já surgida, os pombos voltarão para seus ninhos. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. Tu és a rainha dos meus sonhos, essa luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Nós ouvimos o pedido do Emídio José da Silva, da Vila Nova Cachoeirinha. Francisco Alves cantou de Freire Júnior, Malandrinha. Para o José Jorge, do bairro de Pirituba, Francisco Alves cantou de Zequinha de Abreu e Salvador Moraes, Aurora. E para Dulce Bizuz Abdu Mansur, do bairro do Butantã, João Petra de Barros cantou de Peter Pan, Última Inspiração. A gente está encerrando aqui a parte dos pedidos musicais. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, a você que mandou o seu pedido musical, ligou para a gente de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde, no telefone 2182-3081. Já participou do programa, está aguardando a participação, e você que ainda não participou, participe. Ó, é um número só de telefone, mas são várias linhas. É assim, ó. Se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo que você, todas serão atendidas. Quando uma linha está ocupada, a ligação automaticamente cai em outra linha, e são muitas linhas. Você vai perder um tempinho assim, ó, muito pequenininho na sua vida, e vai dar uma alegria muito grande pra gente. Funciona assim: você liga no 2182-3081, 2182-3081, aí você fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede uma das suas músicas favoritas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, e aí a alegria fica por nossa conta aqui em poder tocar uma das suas músicas preferidas, falar o seu nome no nosso gramofone, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado. Então ligue pra gente. Antes da gente encerrar o programa, eu repetirei este número, que é o 2182-3081, e vou ficar aqui torcendo pela sua participação. Gramofone pela Cultura AM. 8h49, na sequência do Gramofone, Joel e Gaúcho. Regenera um malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar. Que todo homem deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Dizem que o amor regenera um malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar. Que todo homem deve ter o seu trabalho para o amor merecer. O malandro quando canta lembra logo a sua mágoa, tendo o coração ferido e os olhos rasos está regenerado. Ele pensa no amor, mas pra merecer carinho tem que ser trabalhador de honor.